templo ele se levantou, clamando ao povo com fervor: se tem sede, vem a mim, rios de vida vão fluir. Oh, como é bom saber que em ti, Senhor, eu vou crer. A verdade que traz luz e a vida que em ti conduz. Oh, vem, Senhor, e sacia minha alma com teu amor. A vida é calma, as águas vivas eu vou me entregar. Em teus braços eu quero estar. No meio da festa, muitos se admiravam. Diziam: como sabe esse homem? Mas a verdade é que ele é a luz que o mundo vem trazer. Não há outro igual, não, não há outro assim. O que busca a glória é verdadeiro, sim. Jesus, teu nome é poder, e em ti eu vou renascer. Oh, vem, Senhor, e sacia minha alma com o teu amor. A vida é calma, as águas vivas eu vou me entregar. Eu quero estar. A minha doutrina é do Pai. Em ti, Senhor, encontrei paz. Ninguém pode me prender, pois em ti eu vou viver. Oh, vem, Senhor, e sacia minha alma com teu amor. A vida é calma, as águas vivas eu vou me entregar. Em teus braços eu quero estar. Português é worship, anúncio, guitarra, piano, 70 BPM.